sucesso, papá. Bruno McCarthy. Sobrenome é Love. Nascido e criado no brega. E pensa na preguiça de sair, de se arrumar inteira, se comportar como solteira, dar moral pra qualquer um, pedir uma conta pra 10, o que era pra rachar em 2. Vamos lá! E pensa na preguiça de som alto, pegar a fila do banheiro, querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro. Eu vejo seu estresse, por isso vai ter que forçar um papo com alguém que nem conhece. Por isso eu aceito seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro. Pra ter paz vai precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro. Para essa saudade chata que vai bater na sua ponta. Pra ter paz vai precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro. E aí, cê tem certeza? Cê quer ficar solteira ou quer pensar de novo? Nascido e criado no brega. Chama! Alô, Thiago! Estourou. Meu nome é Carte. Pensa na preguiça de sair, se arrumar inteira, se comportar como solteira, dar moral pra qualquer oi, pedir uma conta pra 10, o que era pra rachar em 2. E pensa na preguiça de som alto, pegar a fila no banheiro, irei fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro. Eu vejo seu estresse, por isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece. Por isso eu aceito seus defeitos, esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro. Sua puta, pra ter paz vai precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro. Para a saudade chata que vai bater na sua porta, pra ter paz vai precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro. E aí, cê tem certeza? Cê quer ficar solteira, quer pensar de novo? Chama Biel Teclas. Ah, estourou. Nascido e criado no Brasil.